Então, vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria voltar a um tema que foi abordado no curso Simbolismo e Ordem Cósmica. Eu creio que não foi explicado suficientemente lá, mas que não tem interesse só para aquele curso, e sim, tem interesse geral para esse, para todo o curso online, que é a questão do simbolismo natural. Essa questão é de uma importância desmesurada, porque a noção mesmo de simbolismo natural, ela desapareceu de cena, vai fazer 3 ou 4 séculos, e está difícil de fazer algumas pessoas compreenderem do que se trata. Está tão arraigada na nossa cultura a ideia de que significação é algo que só existe na esfera da linguagem, portanto, na esfera do pensamento humano ou da invenção cultural humana, que a ideia de um simbolismo natural parece uma coisa fantástica, parece que os gatos estão falando. Né, os abacaxis recitam poemas, né, as bananas comentam Nietzsche e assim por diante, né? Então a ideia parece absolutamente alucinada. Mas, em primeiro lugar, é preciso lembrar todo o trabalho maravilhoso que foi feito pelo João Ponsso, conhecido também como João de São Tomás, o filósofo português, que foi solenemente ignorado no início da Idade Moderna, quando ele é um filósofo muito maior do que Descartes, Bacon ou qualquer outro da época. E ele observou algumas coisas que nos parecem hoje bastante óbvias, embora o grande expositor dele hoje seja o John Dealey, que é um filósofo americano que é um dos exemplos mais extraordinários de grande filósofo, totalmente desprovido de qualquer talento literário, portanto, horrível e dificílimo de ler, coitado, né? Ele é pior do que Edmund Husserl, né? Mas isso é perdoável, porque quando você está tentando explicar algo que ou é uma descoberta nova, ou é uma redescoberta de uma verdade ignorada, você dificilmente consegue usar uma linguagem corrente. E você não pode deixar de apelar a um vocabulário técnico, às vezes pesado, e às vezes a construções sintáticas arrevesadas que tentam mostrar uma simultaneidade de relações. Isso é realmente difícil de expressar numa linguagem simples. O que eu vou. Eu acho mais fácil você entender diretamente o Tratado dos Signos do João Ponsso do que entender o John Dealey, filósofo recém-falecido. Tenho o maior respeito pelo John Dealey, por maior gratidão por todo o trabalho que ele fez, mas, sinceramente, lê-lo é um pesadelo. Então, não sei se ele ajudou a divulgar, ajudou a esconder. Talvez, eu cheguei a conjeturar que ele use uma linguagem tão rebuscada para disfarçar o que ele mesmo descobriu, por achar que aquilo. Se os caras, assim, se os caras me compreenderem, eu estou frito. Porque o que o João de São Tomás fez é uma coisa que simplesmente arrebenta toda a filosofia moderna, não sobra nada. Você vê que 3 séculos de discussões absolutamente estéreis, quando ele já havia resolvido tudo na base da observação mais simples possível. Onde quer que você saiba uma coisa por meio de outra, você tem um processo de significação envolvido. Portanto, das duas, uma: ou nós temos uma percepção universal divina que cerca o seu objeto por todos os lados, aspectos e tempos, ou tudo que nós percebemos é um signo de uma totalidade que escapa à nossa percepção, embora não escape à nossa inteligência. E nós precisamos voltar à teoria aristotélica da abstração. Quer dizer, tudo que nós temos, para começar, são os dados dos sentidos. Tá certo? E o que que são os dados dos sentidos? Daí dizia ele, a sensação é a ação dos sensíveis sobre o sentido. O que é o sensível? São as qualidades sensíveis. Forma, cor, peso, etc, etc, né? Então, isso é tudo que você tem num primeiro momento. Porém, diz ele, a inteligência humana, não a sensação, não os 5 sentidos, apreende por trás do sentido uma forma que representa a essência, o modo de ser permanente daquele ser. Na verdade, não é uma essência individual, é a essência da espécie. Então, você, por trás dos sinais sensíveis que você apreendeu de um gato, você capta, a sua inteligência capta, na verdade, capta instantaneamente, né, a forma da espécie gato. Então, seria a essência de gato. Mas note bem, e a substância gato? A substância é a substância individual, não existe substância genérica. Isso é importante, porque Aristóteles não aceitava a teoria platônica das formas como substâncias. Ele acredita em formas substanciais, mas não em formas como substâncias. Ou seja, a ideia abstrata, a ideia genérica de gato não é uma substância, não é um ser. Então, isso quer dizer, você só apreende os dados sensíveis e a essência. A substância você não apreende jamais. Por quê? Porque a substância é individual. Não existe substância genérica. E diz o próprio Aristóteles, o individual é inefável, é inapreensível. Olha que coisa, hein? Então, isso quer dizer que o conhecimento que nós temos do gato é o conhecimento de um signo que nos indica uma essência, né? E nós sabemos que não pode haver uma essência solta no ar sem uma substância. Então, conhecemos a substância por trás de um signo. Resultado, tudo o que nós conhecemos é signo. Nós não conhecemos uma única coisa em si mesma, né? Isso é importante. Note bem, isso não quer dizer que a ideia que você aprende exista apenas na sua cabeça. Não. A forma essencial do gato está no gato. Todos os gatos a exibem, senão não seriam gatos. Então, o que nós aprendemos está nos objetos, não está na nossa mente. A nossa inteligência capta a forma da coisa, mas essa forma é somente a essência dela. Né? E a essência é o quê? É a definição da espécie. Então, você não precisa ver todos os gatos para saber o que é a espécie gato, você não precisa ver todos os elefantes para saber o que é elefante, e assim por diante. Não é isso? Ora, se então tudo é signo, então é evidente que existe um processo de significação na própria natureza. No ato, vamos dizer, da apreensão sensível, já existe a significação envolvida. Portanto, não podemos dizer que só existe significação na nossa mente, ou que só existe para nós. Por quê? Porque um gato vendo outro gato é exatamente a mesma coisa. Como é que o gato, quando vê um gato, sabe que é um gato e não uma tartaruga? Por que que o gato não faz sexo com a tartaruga? É? Embora a tartaruga se mova. Tá certo? Ele sabe que aquilo não é gato. E, voltando ao exemplo clássico do meu professor, Padre Stanislao Ladzons, ele dizia, uma ovelha que nunca viu um lobo, quando ela vê o primeiro lobo, ela sabe que é uma coisa que não presta. Né? Então, ela sabe da essência lobo. Então, a essência é a forma da espécie. Existe uma essência da individualidade? Segundo John Duns Scott, existe, tem de existir, porque se os indivíduos humanos fossem distintos uns dos outros, só pela matéria, ou seja, temos a mesma essência e eu sou um pedaço de matéria, você é outro, a mesma forma recortada num outro pedaço de matéria, o juízo final seria inconcebível. Por quê? As pessoas são julgadas conforme os seus atos e decisões. Essas decisões vêm da sua alma, da sua vontade, da sua inteligência individual, tá certo? E não da forma da espécie. E também não vem da matéria. Não é isso? Se eu decido matar o meu vizinho, quem decidiu isso fui eu, e não a matéria que compõe o meu corpo, a qual continuo inocente. Não é isso? Eu acho que John Duns Scott tinha razão. Então, é necessário que exista a essência da individualidade, o que ele chama de esseidade. Só que é o seguinte, como dizia Aristóteles, essa esseidade é inapreensível. Nós não podemos apreender a essência de um outro ser humano. Nós temos apenas signos que indicam essa esseidade sem realizá-la. Portanto, eu vejo uma pessoa, eu sei que ela tem uma forma, portanto, uma essência, que Deus conhece essa essência, mas eu não posso apreendê-la como um todo efetivo, realizado agora, porque só vai estar realizado no juízo final e perante Deus. Né? Então, só que aí, esse é até o ponto em que o João Ponsor deixou as coisas. Né? Daí eu continuei pensando e falei, peraí, qual é a diferença entre signo e símbolo? Então, o Mário Ferreira, para explicar o que é signo e símbolo, ele usa um artifício muito interessante, que é os conceitos do Jean Piaget da assimilação e acomodação. A assimilação é quando você apreende uma certa forma. E a acomodação é quando a sua inteligência se amolda ao objeto apreendido. E ele diz, se é um signo, então existe essa amoldar, mas se é um símbolo, a amoldagem é imperfeita. Porque eu não posso me adaptar completamente a uma significação que não está terminada, que está em aberto. Então, eu assimilo aquilo, mas eu não posso me acomodar aquilo. Não posso me amoldar completamente aquilo. Porque a relação do signo com o seu referente é uma relação apenas analógica. Mas, pensando bem, eu diria assim, em todo signo existe essa dificuldade de amoldagem. Por quê? Porque o signo é só um indício sensível de uma essência genérica, que não é a essência do indivíduo, e de uma substância individual inapreensível. Portanto, está sempre em aberto. Isso quer dizer que não apenas tudo são signos, mas todos esses signos são símbolos. E só alguns se tornam signos. Quando acontece o quê? Quando o ser humano fixa a significação. Como faz no dicionário, por exemplo. Está entendendo? Então, isso quer dizer, nós vivemos num mundo de símbolos, meu Deus do céu. E desses símbolos, alguns nós tornamos signos, no sentido moderno da palavra signo e símbolo. E se isso é assim, isso quer dizer que tudo aquilo com que nós lidamos são substâncias que só nos são conhecidas potencialmente e que nós não podemos apreender de jeito nenhum. Isso quer dizer, nós apreendemos a coisa real, mas apreendemos somente na sua presença individual e na sua forma genérica. E a essência, e a, vamos dizer, a substância individual, nós sabemos que ela existe, evidentemente, mas nós não podemos apreendê-la como tal, por quê? Porque nós não podemos ter a apreensão sensível de todos os aspectos de um ser ao mesmo tempo. Mesmo porque esse ser não existe todo ao mesmo tempo. Se você pegar até uma pedra tem história, meu Deus do céu. Né? Muita coisa aconteceu com ela antes que você a visse. Quanto mais um peixe, um gato, um homem-oxo, tá certo? Todos eles têm um passado, você não está vendo esse passado. Você não tem acesso sensível a nada do passado e também não tem ao futuro. Porém, nós entendemos que o passado e o futuro de qualquer desses seres faz parte da sua substância. Né? A essência não. A essência é um treco abstrato, que é abstraído do quê? Do tempo e do espaço. Quer dizer, a espécie considerada em si mesma, independentemente das condições de tempo e espaço em que essa essência se realiza como substância. Mas a substância, quer dizer, o ente que realmente existe, ele tem de ter um passado e um futuro. Ele está no tempo. E ele não é apreensível por nós no tempo. Ele é só apreensível em frações de tempo, muito limitadas. Mesmo essas frações limitadas são ainda mais limitadas pelo fato de que a nossa percepção deles não é contínua, mas é escandida. Nós não temos percepção contínua de nada. Por exemplo, se houver um som contínuo, depois de 2 minutos você para de ouvi-lo, porque, como dois, não é um estímulo mais. A visão, então, tem que ser escandida, por quê? Porque você pisca. Não é isso? A sensação táctil, né? Ela também é escandida. Não é? Você imagina, por exemplo, você gosta que sua namorada lhe faça um carinho? Deu muito bem. Então, imagina a sua namorada passando a mão no seu rosto durante 3 anos, sem parar. É um inferno. Então, mesmo sensações mais agradáveis também são escandidas. Isso quer dizer que tudo o que nós apreendemos são fragmentos. E esses fragmentos são mais do que signos, eles são símbolos. Só que nós entendemos que alguns símbolos são partes dos simbolizados. Não é isso? Por exemplo, a aparência externa de um animal que você vê no momento é um signo da totalidade daquele animal existente no tempo e no espaço, mas ao mesmo tempo é parte dele. E outros símbolos não são partes. Esses símbolos que não são partes são ditos símbolos, eles são baseados, tudo isso é baseado em analogia, né? Mas isso é o que se chama analogia de atribuição extrínseca. Ou seja, não há uma relação intrínseca entre o símbolo e o simbolizado. Há uma relação extrínseca em função do quê? Do seu observador. Então, bom, estamos povoados, estamos cercados por uma rede de símbolos. E essa rede de símbolos nos mostra presenças reais, mas são presenças fragmentárias, sempre. Não é isso? Então, não é possível você dizer, como Kant, que é a nossa estrutura de percepção que projeta sobre os seres essa forma. Isso é absolutamente inviável. Ou seja, eu teria que, por exemplo, todas as espécies animais que eu vi, eu que estou inventando e projetando as formas deles. E o outro ser humano tem que fazer a mesma coisa e o outro faz a mesma coisa. Não, isso é inteiramente absurdo. Porque a forma que nós apreendemos está no próprio objeto. Portanto, nós não estamos apreendendo só uma forma mental da coisa. Estamos apreendendo uma forma real que está no objeto que está presente na nossa frente. Ela é real, mas ela é incompleta. E ela está para o animal real, ou seja, para a sua substância, na relação que o símbolo tem com o seu simbolizado. Deu para entender? Então, isso quer dizer que a partir de um certo momento na história, os filósofos pararam de entender a noção de substância. Tudo o que eu estou dizendo está implícito no Platão e no Aristóteles. Não está explicado, eles nunca disseram isso. Mas está implícito, eu não estou contradizendo Aristóteles em absolutamente nada, eu estou, por exemplo, explicitando um pensamento que talvez ele considerou tão, como a teoria dos quatro discursos, talvez ele considerou aquele tão óbvio que não precisava explicar. Mas, a partir de um certo momento, Spinoza diz, por exemplo, diz que substância é aquilo que existe por si e subsiste em si. Portanto, substância é o que não depende de nada. Ele, com isso, ele exagera algo que Aristóteles disse. Aristóteles disse, substância é aquilo que nem é parte de outro, nem é atributo de outro. Claro, o gato não é parte de outro gato, nem é uma qualidade de outro gato. Mas existe uma diferença entre dizer isso e dizer que a substância existe em si e subsiste por si. Lembra que Aristóteles definiu negativamente? Se você positivamente diz que a substância é aquilo que existe em si e por si, então tudo mais que não seja substância só pode ser atributo ou parte. Mas nós não acabamos de ver que tudo que nós conhecemos são partes e que essas partes são símbolos? Isso quer dizer que a noção de substância na modernidade foi exagerada. Então, daí se cria um abismo entre o mundo das substâncias, ou seja, o mundo real, e o mundo do pensamento humano, que, no fim, só apreende coisas que ele mesmo inventou. Quando nós acabamos de ver que a relação entre o objeto e o sujeito, entre o percebido e o percebedor, é muito mais complexa e muito mais sutil. E ela implica, por exemplo, uma série de antecipações, como a gente vê no caso do círculo de latência. Na verdade, tudo que nós percebemos são círculos de latência. Uma coisa que não fosse um círculo de latência, ela teria que estar presente permanentemente ao mesmo sujeito, desde o começo do mundo até o fim dos tempos. Isso não é possível. Então, tudo que chega ao nosso conhecimento é impermanente, né? É transitório e impermanente, e funciona como signo de algo que pode ser mais durável, mais permanente do que ele, mas que não é eterno. Então, o eterno é para nós inapreensível. Por quê? Porque nós estamos no tempo e a nossa percepção está condicionada ao tempo. A nossa inteligência pode pegar a noção de eternidade, mas só abstrativamente. Não podemos ter a eternidade concreta. E isso é o problema, porque se você fala de Deus, por exemplo, uma coisa é Deus, outra coisa é o conceito que você tem de Deus. Né? O conceito que você tem de Deus também é eterno, de certo modo, porque ele não está ligado ao tempo. Né? Mas ele só existe como abstração. Então, a nossa eternidade, que nós entendemos, é sempre uma abstração da eternidade. Portanto, é o quê? É um signo da eternidade, é um símbolo da eternidade, e não a própria eternidade. Tá compreendendo isso aí? Então, isso é muito fácil, as pessoas viverem falando de Deus, Deus, Deus, Deus, Deus. Digo, ué, peraí, peraí, peraí. Mas você, o que você está falando de Deus? É Deus ou é o conceito de Deus? Você conhece Deus? Bom, só tem dois jeitos que conhecer, você conhece pelo conceito que você tem dele, por abstração, ou você conhece pela ação dele. Os dois são signos de Deus, só que um é signo que está na sua mente, né? E o outro é o signo que você apreendeu da realidade externa. Deu para entender? Quando você vê Deus agindo, por exemplo, num milagre, né? O que você está apreendendo não é Deus inteiro, evidentemente, é só um signo ou um símbolo, mas que está na realidade. Então, é a ação de Deus na realidade do mundo. A maior parte das pessoas religiosas não tem a menor noção dessa distinção que é, me parece que é a base de tudo, porque se o cristianismo começa com encarnação, digo, bom, uma coisa é encarnação, outra coisa é o conceito de encarnação. Não é isso? E o conceito de encarnação você pode entender, né? Mas a encarnação para acontecer mesmo, ela tem que acontecer num momento do tempo e num lugar do espaço. Senão, não é encarnação. Que raio de carne é essa que não está em tempo nenhum e em parte alguma? Então, o enquadramento de Jesus no tempo e no espaço é que mostra que foi uma encarnação real, não é isso? Você sabe que o homem é Deus, por quê? Por causa das coisas que ele faz, por causa da ação dele, ele faz coisas que um ser humano não pode fazer, só um Deus pode fazer, né? Então você sabe que é Deus, mas por outro lado você sabe que ele está aqui na sua frente. Tá certo? Bom, nós também sabemos que ele está aqui na nossa, esteve aqui na nossa frente pelas narrativas. Mas aí você precisa completar a coisa com um pouco de imaginação e você tomar conhecimento dos milagres, ou seja, da presença de Jesus manifestado de novo aqui agora no nosso próprio tempo, ajuda você a completar a ideia. Não é isso? Mas, se não fala dos milagres, então fica tudo muito, muito difícil, né? O que cria ainda um problema terrível, que hoje mesmo eu estava comentando com a Roxane, que a moral cristã é entendida como uma das bases da decência pública. Tá certo? Só que, vamos falar o português, claro, o cristianismo não tem nada a ver com a decência. Absolutamente nada. Você vê que Jesus jamais se preocupou de ter uma conduta decente, meu Deus do céu. Ele fazia o que ele achava que tinha que fazer, ele andava com quem andava, tinha que andar, e os outros pensavam o que quisessem. Tá certo? Portanto, dar uma impressão de moralidade é uma coisa trabalhosa, difícil e que frequentemente destrói o senso da própria moralidade. Os meios considerados decentes, em geral, eles são bastante opressivos. Não é isso? Então, se você vê, por exemplo, uma congregação, uma igreja, o pessoal que vai lá, todo mundo são pessoas decentes. Não é isso? Então, olhando, né? Hoje eu estava olhando a pessoa na fila da comunhão e eu estava pensando assim: nossa, isso é um bando de pecador, todo mundo carregando um monte de pecado, um comeu a mulher do vizinho, né? O outro espancou o filho, mandou para o hospital, fez o diabo, tomou pico, né? E nós tudo vamos entrar no céu junto. Né? E eu vi aquelas pessoas andando, parecia que eu estava vendo eles entrando no céu. Falei, olha que coisa maravilhosa. Isso é que é o bonito do negócio, né? Mas se é todo mundo decente, ninguém fez nada, está todo mundo limpinho, fala, é uma grande vantagem. Né? E, em segundo lugar, se a noção da decência ela elimina a possibilidade da paixão. E se não tem a paixão, sobra só o quê? Sobra só a vida cotidiana e as preocupações práticas. O que nós vamos cozinhar hoje? Né? Como eu vou pagar o aluguel no fim do mês? Se eu comprar um carro novo? E as pessoas vão falar só disso. E isso vai ser a vida deles. E nesse mundo assim concebido, você não tem lugar para Deus. Pô. Em primeiro lugar, não precisa de Deus nenhum, já está tudo funcionando perfeitamente bem. Não é isso? E não é de estranhar que o momento em que a filosofia perde essa noção que eu estou falando do simbolismo natural e se apega a uma noção coisificada da substância, a noção da decência começa a se universalizar. Então, é decência, higiene, limpeza, tudo limpo, arrumadinho, bonitinho, né? Não pode nem fumar, não pode peidar, né? Não pode falar palavrão. Então, e isso, evidentemente, chega ao auge no mundo atual, onde a noção da decência se identifica com a noção do total controle da sociedade. Só aconteceu a seguinte coisa. Quando eles tentaram criar a sociedade comunista, eles descobriram que era impossível. Não dá. Você não pode estatizar toda a economia. Você seria como se existisse apenas uma única firma que fabrica tudo e vende tudo, e ela mesma compra. Né? A ideia já é tão idiota que ter que prestar atenção 2 minutos nisso já é sinal de retardado mental. Né? E aquilo que observou Ludwig von Mises, era também o óbvio do óbvio, assim, não tem mercado, as coisas não têm preço, não tem preço, não tem cálculo de preço. Não tem cálculo de preço, não tem economia planejada, não tem economia planejada, não tem socialismo. Ponto final, acabou. Eu acho que os soviéticos eles ficaram sabendo disso porque o Instituto Mises ficava na área de Berlim, que foi ocupada por eles. Então, eles pegaram todos os papéis do Ludwig von Mises, foram ler em segredo e disseram, pô, é que o cara tem razão, pô. Né? Então, isso quer dizer que o Estado ser o grande controlador da sociedade não é possível. Mas se houver grandes empresas capitalistas e elas trabalharem em colaboração com o Estado, então nós podemos controlar tudo. Que é exatamente o que acontece hoje. É o George Soros, é o Facebook, é a Apple, é o Google, né? Outro dia saiu uma notícia de que esse negócio de controle, censura de todas as redes sociais começou numa reunião do Obama com os presidentes dessas empresas. E essa semana, o presidente do Google foi intimado a dar um depoimento no Congresso sobre este negócio da censura. O que ele fez? Fugiu, saiu dos Estados Unidos. Ninguém sabe onde ele está. Até quando ele vai ficar, também não sabe. Como é que vai resolver isso, também não sabe. Mas você vê que esse negócio do controle social total, ele começa justamente no tempo do René Descartes e Bacon. A ideia de uma sociedade totalmente planejada estava presente na cabeça do Francis Bacon, estava presente na cabeça do educador, famoso educador moderno, João Ramos Comênios, estava presente na cabeça do René Descartes, um pouco, eu acho que na própria cabeça do Isaac Newton, e todos os reformadores modernos. Só que o negócio tomou o rumo do socialismo, e o socialismo, o comunismo, falhou. Né? Então inventaram um outro treco que, por incrível que pareça, está funcionando. O que faz com que hoje as forças em jogo sejam basicamente duas. Você tem a população ainda apegada a culturas anteriores, sobretudo a sua religião, e você tem a elite econômica capitalista, tá certo? Que comanda uma multidão de militantes de esquerda, que talvez até sejam idiotas ao ponto de se imaginar anticapitalistas. E daí, pensando nessas coisas, eu lembrei de um negócio que eu li nos anos 60. Eu li numa revista que chamava Cadernos Brasileiros, que era uma edição brasileira de uma revista inglesa chamada Encounter, a qual era financiada pela CIA. A revista Encounter foi uma das poucas iniciativas do anticomunismo cultural da CIA. Eles fizeram um congresso pela liberdade da cultura, os comunistas estavam realizando um congresso no Waldorf Astoria, o congresso comunista, cultura comunista, intelectual comunista, né? E eles decidiram, a CIA decidiu financiar uma num outro hotel, num outro lugar, em Berlim. E lançaram essa revista Encounter. E ali havia uma matéria que eu li, eu não me lembro o autor, não lembro o título, não lembro nada, mas contava uma coisa muito interessante. Eu acho que isso foi publicado em 71, 72, uma coisa assim. E disse que havia uma reunião de estudantes comunistas marcada para Estocolmo. E os meia dúzia de capitalistas decidiu fazer um experimento e marcou um festival tipo Woodstock, com farta distribuição de drogas, uns 20 quilômetros ali. Toda a molecada foi tudo para o Woodstock e o encontro comunista fracassou completamente. Eu falei, ora, é impossível que se eles fizeram esse experimento só por brincadeira. Isso é um experimento de controle social. Também é impossível que, quando houve aquela efusão de libertarismo e diversitarismo de 1968, os grandes capitalistas não pensassem assim, isto é a nossa chance de nos livrar do tal do comunismo para sempre. Então, tanto os intelectuais de esquerda quanto os grandes capitalistas começam a fomentar essas novas reivindicações, novas bandeiras, que podem revolucionar a sociedade completamente para pôr a sociedade de cabeça para baixo, mas economicamente são inócuas. Porque, assim, você vê em que, por exemplo, o movimento gay afeta a economia. Tanto faz o sujeito ir para a cama com uma mulher ou com 10 homens, desde que no dia seguinte ele esteja marcando o ponto e faça o serviço dele, economicamente é inofensivo. Todas essas bandeiras são inofensivas. Inclusive as mais radicais. Você pegar as bandeiras feministas mais radicais, tá certo? Se você pegar as bandeiras racialistas ou racistas mais radicais, que pregam, por exemplo, a extinção da raça branca, digo, se extinguir a raça branca mais os pretos, os asiáticos, for lá marcar o ponto, que diferença vai fazer? Na verdade, não vão extinguir a coisa nenhuma, mas cria uma ebulição. Não é isso? Então, isso quer dizer que esse ciclo moderno ele começa com esta, por assim dizer, idealização da substância, que reduz todo o processo cognitivo e a cultura humana a uma criação subjetiva, nada mais, né? Evidentemente, num mundo assim, as pessoas estão completamente desorientadas, porque elas nunca têm certeza de coisa nenhuma. E onde você não tem certeza de coisa nenhuma, você tem que afirmar alguma coisa. Você tem que inventar um ponto de apoio. Então, você pode se apregar, feminismo, gaysismo, qualquer dessas coisas, socialismo, qualquer dessas coisas serve como um polo de orientação momentâneo. Não é isso? E esta é precisamente a situação atual. Então, eu não creio que será possível sair disso, se é que será possível algum dia, sem restaurar a verdadeira noção da substância. E, portanto, sem trocar todos os filósofos modernos pelo João de São Tomás. Deu para entender? Então, eu não vou responder pergunta, não. Está bem? Eu estou aqui ocupadíssimo fazendo a revisão dos cursos avulsos que eu dei. Está dando um trabalho absolutamente miserável e tem muita coisa para fazer. Eu pretendo retomar isso ainda hoje. Então, vocês me desculpem, semana que vem voltamos com pergunta e tudo, tá? Obrigado, até lá.